de verdade, precisa ter uma boa imagem. Conheça a HP Fotolitos e trabalhe com imagem profissional. Seus cartões de visita, adesivos, banners, seu letreiro, telas, desenhos para estamparias, vitrines, faixas, lonas, produzidas por quem entende do assunto. HP Fotolitos, Rua Fonseca Ramos 88, WhatsApp 988490015. Identidade visual, um passo à frente para seu negócio. Eduardo Moreira traz para você as primeiras notícias do dia na Super Manhã Difusora. Olá, amigos. Eu sou Leandro Cortes e estou com vocês toda segunda-feira, das 16 às 18 horas. Campeonato Brasileiro 2020. Acompanhe as emoções do maior torneio de futebol do país, aqui na Difusora. Transmissão dos jogos mais importantes da rodada, os resultados, os detalhes de cada partida, a preparação das equipes e análise dos nossos comentaristas para você, torcedor apaixonado pelo esporte mais querido do Brasil. Campeonato Brasileiro 2020 é com a super equipe de esportes da... Cortes, que te faz companhia toda segunda-feira, das 16 às 18 horas. Um abraço para você que está nos ouvindo neste momento em Araras, Quitandinha, Pedro do Rio, Posse, Bairro Esperança e tantos outros lugares em Petrópolis e na Baixada Fluminense. Obrigada pela audiência aqui na Petrópolis Rádio Difusora. Vamos que vamos de música!